filme de amor, romance, mas que pena, foi um filme de drama e suspense. O tema era pra ser louco, tipo um filmaço, porque a trama era bela e incrível desde o começo. Isolados, cada um no seu espaço, mas mesmo assim eu vi sentir fortalecer o laço. Mesmo sem contato físico, mexeu com meu psico. Realmente forte, intenso, era mágico. Mais sólido que o concreto, a sintonia, o afeto, a energia que sentia, tudo por completo. E quem diria, era tipo um sonho de verdade, que depois de tanto tempo perdido, achei minha metade. E com toda intensidade eu fui e mergulhei fundo. Fiz até frases de amor, suspirei fundo. Fizemos lista de coisas pra fazer junto. Profundo, choramos e sorrimos em conjunto. E tudo era recíproco e sem problemas. As mil maravilhas, sem brigas, sem queixas. E tudo isso em somente um mês e 15 dias. Mas afinidade eram de 10 anos e outras vidas. Quem acreditaria se eu não contasse isso aqui? Ansiedade batia forte, não dava pra se ver. Na conta dos dias, vendo as fotos que eu tinha ali, a única forma que eu tinha de ficar perto de você. Eis a chegada do grande dia, o momento mais esperado. Depois de um mês e pouco, era noite de sábado, 30 de maio. Fui buscá-la na Vergueiro, aqui do lado. Nos abraçamos forte, fomos conversando no translado. Chegamos na minha casa, pedimos pizza, nos beijamos. Vimos série, filme, depois nos amamos. Levei-a de volta pra casa no dia seguinte, felizes e ponto. Até combinamos logo o próximo encontro. Mas no outro dia, quem diria que tudo iria mudar? Com uma mensagem pelo celular, temos que conversar. Fiquei parado, sem entender, sem sacar, olhando pro nada, pensando o que será que ela tem pra me falar. À noite escuto meu celular apitar, uma mensagem grande. Fui lendo tudo aquilo sem acreditar. Imagino o que era, falou que queria terminar. Queria focar na vida dela e não podia mais continuar. E que antes de me ver já tinha pensado em acabar. Não levar adiante, eu perguntei: por que você não me disse antes? Me iludiu, fez eu me apaixonar. Plantou sementes, criou expectativas sem futuro. Confundiu minha mente. E como você veio aqui em casa me encontrar? Se não queria nada sério e já pensava em terminar. Não faz sentido, se você não sentia, tinha que falar. Porque é muita frieza fingir amor e não amar. É, histórias assim se repetem. Já ouviu falar em responsabilidade afetiva? É ser totalmente sincero com quem você está se relacionando. Deixar bem claro o que você sente. Não pode falar que você gosta se você não gosta. Alimentar algo que você não pode corresponder, que não é recíproco. Não dá pra brincar com o sentimento dos outros. E quando isso acontece, alguém vai se machucar nessa história. E não são todos que conseguem superar isso com facilidade. Pode causar ansiedade crônica, suicídio, depressão. Então não seja egoísta, seja responsável com você e com a vida do outro, pra não atrasar a vida de ninguém. Parar no psiquiatra, tão desestado pra... Eu achava que aquilo ia sair de mim. Fiquei em depressão 1 ano. Fiquei... Nossa, minha vida parou, assim. Foram uns 2 anos por conta de um relacionamento. Uma pessoa que não teve responsabilidade afetiva comigo. As coisas na minha vida já não estavam muito boas naquele ano, já estavam meio confusas e tal, e isso foi o estopim pra eu começar a desenvolver ataque de pânico. Mas aí eu comecei com terapia, fui no psiquiatra, comecei a tomar remédio e tal, ainda faço terapia. Foi graças a um relacionamento sem nenhuma responsabilidade afetiva, né? Porque as pessoas têm que ter responsabilidade em qualquer relacionamento, seja de ficante, seja de pai e filho, seja de irmão, qualquer relacionamento precisa ter responsabilidade afetiva.